Control Tama 2, buen día. 5973, Rio 5973, a sua identificação. Chegada à mar e desce mantendo 050. Identificou 050, 5973. Cinco velocidade. No momento 270. E o 5973 velocidade. 310 nós. E o 5973 foi Duna. Duna da frente. 5973. O 973 desce a 2000 pés, o ajuste no 0 no 8, autorizada final no 0. 2000 pés com 1018, autorizada final 5973 a Rio. Não é 6251 no Recife? Sunset Brasília, em 124, decimal 25, alterno 26, decimal 55 e tenha um bom pouso. Oi, bom dia, Gol 91, próximo posicionamento no 0 graus. A linha de decolada no 0, vento no 70 graus, 9 nós. A linha de decolada 10, no 91. TAM 3646, chame o centro Recife, 125-45, alterno 26-85. Acionando a indicação, suba mantendo nível voo 360, reporte nessa frequência sobre PRIDE, se negativo, Brasília, 124.25. M1 decolado aos 23.1998. 298 com 91. Então, 961, decolado na DAEL. 961, no contato radar, sobe para tipo de voo 360, Vila. 360, 961. Pode correr à direita? Doutor, autoriza pro de Leda pro 91? Autorizado Leda 91. Leda da presente, 61. Atingi 4.000 com 8.000. G4000 PES tem tráfego 727 a 12 horas em 9 milhas, na posição 1, estabilizando. Controle 8.000. Mantenha 4.000 PES, tráfego 12 horas, 6 milhas a 3.000 PES, 727, deslocamento contrário na posição Duna. Então mantenha 4.000 PES. Afirmo. Sinal, torre no noite, 95. 973 da Rio. 795. Já. 95 da Gol, mantenha a proa 230, fica limitada pelo lock. Essa proa só desce, mantém 2.000 pés. Essa proa 230 desce a 2.000, né? Baixado e travado. Livre por 5973 da Rio. Vai para 1961? Comandante, eu poderia coordenar, mas estou com problema de radar por exemplo. Leda. Ok. Esquerda pro 160, desada final no zero. Esquerda 160, vou 1865. São 3255, Recife. 3255, chama Brasília em 124.25, altera no 2.55. Se mantenha 4 mil pés, autorizando a chegada a bonde, o ajuste no 08. 208, 4 mil pés, chegada a bonde, no 5 no localizador, com frete final, chame Turre no 895. 895, Turre, vamos mais mesmo. Salvador 865, bom dia. Bom dia, boa noite, 65, ajustando 08, aguarde a pista livre. Para a pista livre no 08, o Rio 5973 no solo aos 29, chame o solo no 21 no decimal 1. 21, 1975. Boa noite, 65, livre pouso na 10, venta 170 graus, 109. Gente, livre pouso, bom mais nessa. Azul 6990, chama Brasília em 124.25, alterno no 2.55. Federal 9970, chamei Salvador em 119.8. Sua mensagem foi precortada, repita, por favor. Salvador 119.8. Recife, bom dia. 961, cruza 170, ascensão 360. Solicito 38, continuo. Gol no 961, nossa identificação, submantém nível de voo 380. 380, 961, autorizaria a Prode Bridge? Autorizado Prode Bridge, gol no 961. Bridge da presente, 61. Federal 9970, acione identificação. Confirmação Eco. Gente, Federal 9970, desse mantém o 050, chegada a mar. 050, chegada a mar. 1801, você siga. Aguarde. No solo 33, ao livrar 0121 decimal 1, solo. Vai livrar 1211, 1800. Ciência, submantém nível de voo 220-35236, acho contatada. Rapsa 6570, desce o nível de voo 150, chegada Mário. Voo no 801, no sub, mantém nível de voo 380. No 801, chama Brasília em 124 decimal 25, alterna no 26 decimal 55. Voo 093, desce para 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000, autorizado Electric Ray, voo 093. 1759, desce, mantém 4000 pés, ajuste no 09. 4000, voo 09970, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 09. 18, desce, 3000. Estabilizado final, pistão no zero, agora 093. 093, complete final, chame torre, no 895. 895, obrigado. Alça cargo 6570, acione identificação, chegada à mar e desce e mantém o 050. Mantém disputa, sideral 9970, desce a 2000 pés, autorizada final no zero. Torre Salvador, Gomes 093, família do externo, baixa de trabalho, bom dia. Bom dia, o voo no 093, continue na aproximação, aguardando a pista livre, o ajuste no 08. No 08, aguardando, agora 093. Tá bom, aguardando a chegada da Mari. 1981, copia o centro. O voo no 093, livre o pouso, não, no zero. Vento 170 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pista no zero, voo no 093. 35328, decolando os 43, chame o controle, 119, décima 8. 098, bom dia, obrigado. Ah, eu viajo. Obrigado. Oi, bom dia, 3171, tá no ponto, espera pronto, visual com o voo no final. Sim, tá 3171, mantém o ponto, espera. Tá mantendo. 19052. 5328. E o centro? 9970, complete final, chame torre no 895. Sim. Sideral 9970, bom dia, estabilizado, avistando. Aí, sideral 9970. Continue na aproximação, é o número 2 pro pouso. Ajustando 08, sideral 9970. Ciente, acione a identificação, mantém nível de voo 330. Foi na proa de Pabog, aguardando a chegada Mário, Rio 9891. No 71, na agilidade a manobra, linha e mantém no zero. E mantém no zero, 3171. O voo no 093, no solo aos 45. Direita, 1, 2, 1, décima 1, a livrar. 2, 1, 1, obrigado. Bom, 759, autorizado a final no zero. Autorizado, bom, 759, é informação do zero. Tá, 3171 tá livre a decolagem da 10, vento 170 graus, 99. Sideral 9970, livre pouso na 10, vento é 170 graus, 09 nós. Livre pouso, Sideral. Olha. 3171 decolado aos 47, controle agora 198, por viagem. Obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, tá 3171. Caju, obrigado, 5248. Salvador, bom dia, tá 3171. Arizona 71, no contato radar na decolagem, estabelecido de voo 360. 360, quando possível, para onde? Motiva. Oi, Leda. Leda, 3171. Arizona 53 da TAM, sem identificação. Chegada bonde autorizado 4.000 pés, ajuste no 018. Estável, gol 759. 759, complete final, chame torre no 89. 1895, gol 759, obrigado, bom serviço. Essa carga 6570, décima, tem 3.000 pés, ajuste no 08. 3.000 pés no 08, 6570. 9970 no solo aos 49, ao livre à direita, chame o solo. 121 no decimal 1. Gente. Gol no 759, livre pouso na. 1-0, vento 1-7-0 graus, 9 nós. Tá livre o pouso, 7-9. No meio, 1-7, está na identificação, mantém nível de voo 4-0-0. Cargo 6570, desce a 2.000 pés, autorizada a final do zero. Gente, até 2.000, tá livre ali, 6570. 759, no solo 53, ao livrar à direita, chame o solo, 121, décima 1. 21 no 759, Dan 3517. Bom dia, está livre a decolagem da 10. O vento é 160 graus, 10 nós. Decola 3171, chama centro Recife. 1251, alterna 1-3395. 251-3395, bom dia. Bom dia. Bom dia, você é 3171? Tá, 3171, bom dia, sendo identificação, mantendo nível de fuga e mantendo nível de voo 360 na Proa de Bridge. Proa de Bridge, o 3171, nível 360. Cargo 6570, contato final, chame de torre no 895. Bom dia, o ASA 6570, continue na aproximação, o ajuste é 1018 e aguarde a autorização de pouso. Gente, na sua escuta para a pista livre, 6570. Tati. Segundo 7, contato radar na decolagem, só deu manter o 360 vigilância. Viva nível 360 vigilância, é o TAN 3517, pode voar direto Elefa? Autorizado Elefa. Elefa. Está livre o pouso na 10, vento 170 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, 6570. aqui é a Charlie 273, adicione identificação, mantém nível de voo 360, na posição da GEL, Centro Brasília, frequência 126, decimal 5. Identificou, 360, e da GEL 126. Acionando identificação, submantenha nível de voo 360, posição ofício, chame Centro Recife no 2697. Submantenha 380. Trip 5236, chama agora Centro Brasília, frequência 127, decimal 3, secundária 123, decimal 0. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, Trip 4901, bom dia. 4901, contato radar, Sabel 3940, vigilante. 340, Trip 4901. Bom dia, TAM 3153, final, baixar e travado. Bom dia, TAM 3153, livre pouso na 10, 170 graus, com 9 knots. Livre pouso, TAM 9891. Está autorizado o nível de voo no 50, no ideal, autorizado também chegar na mar. 3153, no solo agora 08, livre direita 121, decimal 1. Direita, solo 219. Ono 961, repite. Para Brasília, frequência 126, decimal 55, secundária 124, decimal 25. 126, decimal 55. TIP-4901, chame agora Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Recife 25.1, 133.95, TIP-4901, obrigado, bom dia. Bom dia. Centro Recife, bom dia, TIP-4901, passando 180. Era 9, 1477. O TIP-4901, passa nível 190. TIP-4901, bom dia, espera identificação, subo 340. 340 nível, TIP-4901. Passarelo 2229, bom dia, liga o que passa. Bom, 190, agora de contato radar. Passarelo 2229. Passarelo 2229. Copiou o centro? Bom, 190, baixo contato radar. Perder contato para ingresso na TIA Brasília, frequência é 127, decimal 3. Pedindo o patrão 2229, reporte para descida para o Diobiduque. Tiver identificação, mantém 360 na posição Sagaz, chame Centro Brasília, 127, decimal 3, azul 4177. Correto. No chame controle 119, décimo 8. Controle Salvador, bom dia, Rio 989. Rio 050. 050, chegada Mari, Rio 989. confirma, 9811, o procedimento é o ILS X-Ray, pistão no zero. Trip 4901 na Recife. 4901 na escuta. Vou dar presente pro ano Papa Serra 008. Papa Serra 0107, confirme? 008. 008, sim, 4901.